Enéades de Plotino. Vamos iniciar agora a tradução das Enéades de Plotino. Primeira. Entre chaves, 53. Outra linha. Que é o animal e quem é o homem? Interrogação. Outra linha. Primeiro. A quem pertence? A que pertence? Pertencem o prazer e a dor, vírgula, o temor e a confiança, o desejo e a aversão. Interrogação. A alma? Interrogação. A alma quando usa o corpo? Interrogação. Há um terceiro ser composto da alma e do corpo? Interrogação. E esta última questão se desdobra, dois pontos. A própria mistura? Interrogação. Há uma coisa diferente resultante da mistura? Interrogação. As mesmas questões se colocam para as ações e as opiniões que resultam dessas paixões, ponto. Para as reflexões e as opiniões, deve-se buscar se todas ou somente algumas dentre elas pertencem ao mesmo assunto que as paixões, ponto. É mistério ainda considerar a natureza dos atos da inteligência e o assunto ao qual eles pertencem, ponto de vista. Enfim, é preciso ver o que esta parte de nós mesmos que faz este exame, vírgula. Põe todas essas questões e as resolve, ponto. Outra linha. De início, a que assunto pertence o ato de sentir? Interrogação. Eis por onde se deve começar, convém começar, vírgula. Pois as paixões são sensações, ou, pelo menos, não existem sem aquelas. Ponto. Outra linha. Dois. Mas, quanto ao tema da alma, de início é mistério procurar se a alma é diferente do ser da alma. Ponto. Se é assim, vírgula, a alma é um composto, monte vírgula. E não é absurdo que ela receba formas, vírgula. Que ela experimente as paixões de que falei, no caso em que a razão o permita. E, em geral, que ela admita hábitos e disposições boas ou más. Bom. Mas se a alma é idêntica ao ser da alma, ela é uma forma, ponto de vista. Ela não admite, pois, nela nenhum dos atos que ela é capaz de produzir num sujeito diferente dela, ponto de vista. Ela tem um ato imanente interior a si mesma, ponto de vista. Qualquer que seja, a razão não a descobre. Ponto. Neste caso, é verdadeiro dizer também que ela é imortal, ponto de vista. Pois um ser imortal e incorruptível não deve sofrer. Ponto de vista. Ele faz parte de si mesmo aos outros seres, ponto de vista. Mas não recebe nada deles, senão dos seres que lhe são anteriores. Portanto, não é separado por um corte e que lhe são superiores. Ponto. Que teria que temer-se? Que temer um tal ser, pois não admite em si nada de estranho. Relação. Reservemos o temor ao ser capaz de sofrer. Ponto. A confiança, ademais, não existe nele. Ponto. Ela é própria aos seres que podem ter o temor. Os desejos tampouco, ponto de vista. Aos que satisfazem ao preencher ou ao esvaziar o corpo, ponto de vista. Não é a alma que sofre esses estados de plenitude e suas evacuações. Como experimentaria ela o desejo de se misturar a outra coisa? Uma essência permanece sem mistura. Por que desejaria ela introduzir nela o que nela não está? Também procurar não ser o que ela é. Sofrimento está também bem longe dela. Como e de que se afligiria, interrogação? Um ser simples basta-se a si mesmo e busca tal qual é em sua própria essência. Ponto. Ela não tem mais prazer, pois o bem não se acrescenta a ela e não sobrevém nela, pois ela é sempre o que ela é. Ponto. Também não há sensação, nem reflexão, nem opinião nela, pois a sensação consiste em receber a forma ou as maneiras de ser de um corpo. A reflexão e a opinião provém por meio da sensação. Outra linha. Quanto aos atos de inteligência, se nós os deixamos a alma, temos de examinar como existem nela. E da mesma forma do prazer puro, no caso em que pode existir apenas e unicamente na alma. Ponto. Terceiro, consideremos agora a alma no corpo, como ela existe, algures antes dele ou somente nele. Ponto de vista. Dela e do corpo se forma o todo chamado animal. Ponto. Se o corpo é por ela como instrumento do qual ela se serve, ela não é constrangida a acolher nela as afeições do corpo, do mesmo modo o artesão não ressente o que experimenta os seus instrumentos. Dois pontos. Mas talvez é mistério que ela tenha sensação, pois é mistério que ela conheça, pela sensação, as afeições exteriores do corpo para se servir dele como de um instrumento. Dois pontos. Servir-se dos olhos é ver. Ponto. Ora, ela pode estar atenta em sua visão e, por consequência, sofrer males, sofrimentos e tudo o que acontece ao corpo. Ela experimenta também desejos, quando ela busca a curar um órgão doente. Outra linha. Mas como essas paixões viriam elas do corpo até ela? Um corpo comunica suas propriedades a um outro corpo, ponto de vista, mas a alma. Seria dizer que um ser sofreu da paixão de um outro ponto. Tanto que a alma é um princípio que se serve do corpo e o corpo um instrumento da alma, eles permanecem separados um do outro, ponto de vista. E se se admite que a alma é um princípio que se serve do corpo, ela se separa, ponto. Mas antes que se tenha atingido essa separação pela prática da filosofia, que era nela? Interrogação. Eles são misturados, dois pontos. Mas como, interrogação? Ou então é de uma espécie, de uma das espécies de misturas, ponto de vista. Ou então há um entrelaçamento recíproco, ponto de vista. Ou então a alma é como a forma do corpo e não é separada dele, ponto de vista. Ou então ela é uma forma que toca o corpo, mesmo, como o piloto toca o seu leme. Ponto de vista. Ou então uma parte da alma é separada do corpo e se serve dele, e uma outra parte aí está misturada e passa ela mesma ao a categoria de órgão, ponto e vírgula. A filosofia faz então retornar esta segunda parte à primeira, e ela detém esta aqui, tanto quanto nossas necessidades o permitem, do corpo do qual ela se serve, para que ela não passe todo o seu tempo a servir-se dele, ponto. Eis, portanto, misturados, ponto. Por essa união, o elemento pior se amelhora e o elemento melhor piora, dois pontos. O corpo melhora, tomando parte à vida, ponto e vírgula. A alma piora, participando da morte e da sem razão, ponto. Como uma alma a quem a vida foi arrancada, acrescentaria ela o poder de sentir, interrogação. Ao contrário, ao receber a vida, o corpo toma sua parte das sensações e das afeições que dela derivam. Ponto. Portanto, terá o desejo, pois é ele que goza das coisas que deseja. Ponto. Experimentará temor por si mesmo, por ele mesmo, ponto vivo. Pois é ele que faltará o prazer e que será destruído, ponto. Busquemos ainda o modo de união da alma e do corpo, ponto. Talvez não seja mais possível que, por exemplo, a de uma linha e da cor branca, quer dizer, de duas naturezas diferentes, ponto. É um entrelaçamento, interrogação. O entrelaçamento não faz a simpatia, de ver. Das coisas entrelaçadas pode nada mais experimentar umas das outras, ponto de vírgula. A alma toda sendo expandida através do corpo, poderia não experimentar as paixões e ser como a luz, sobretudo se pode considerá-la como entrelaçada ao meio que ela atravessa, ponto. A alma não experimentará pelas paixões do corpo, do fato que ela esteja aí entrelaçada. Ela será no corpo como a forma é na matéria, ponto. Mas, já que é uma substância, a alma será uma forma separada do corpo, e será preferível considerá-la como se servindo no corpo, ponto. É como a forma que se dá ao ferro para fabricar um machado, interrogação. É então o machado uma mistura do ferro e da forma, que age. É o ferro dotado de uma certa forma, ponto de vista, e trata-se e age segundo esta forma, ponto. É então antes ao corpo que precisaria atribuir as paixões que partilha com a alma, mas ao corpo vivente, entendo, corpo natural, organizado e possuindo a vida em potência, entre aspas, Aristóteles diz bem com efeito, se é absurdo pretender que a alma que tece. E é também absurdo pretender que é ela que deseja e que sofre, ponto de vista. É, sobretudo, é antes o animal, ponto. Quinto, mas que é o animal? O corpo vivo, o conjunto da alma do corpo e do corpo, ou uma terceira coisa surgida das duas primeiras? Qualquer que seja, ou a alma deve, permanecendo impassível, ser, para o corpo, a causa das paixões, ou então ela deve sofrer com ele. E se ela sofre com ele, ela experimenta ou a mesma paixão que ele, ou então uma paixão semelhante, abre parênteses. Por exemplo, há um desejo do animal que corresponde um ato, uma paixão na faculdade de desejar, fecha parênteses, ponto. Outra linha. Examinaremos mais tarde como sofre o corpo organizado. Buscaremos, contudo, como sofre o composto da alma e do corpo. E, por exemplo, como sofre. É porque há uma tal disposição do corpo, pois que esta afeição se transmitiu aos sentidos, enfim, que a sensação alcança a alma. Traço. Mas não se vê ainda bem como nasce a sensação. A seguir, há casos em que o sofrimento começa por uma opinião ou um juízo enunciando que uma infelicidade alcança nós mesmos ou a qualquer um de nossos próximos. Daí vem a modificação penosa que se estende ao corpo e ao animal inteiro. Mas não se sabe se é a alma ou ao composto que é preciso atribuir esta opinião. Ademais, uma opinião sobre o mal não encerra a emoção da pena. Esta opinião pode existir sem que a pena se acrescente de todo. Pode-se também julgar que se é desprezado sem ressentir cólera, que se pode pensar um bem sem ser emocionado por esse desejo. Outra linha. Em que sentido essas paixões são comuns à alma e ao corpo? É porque o desejo vem da faculdade de desejar, a cólera do apetite irascível e, em geral, a tendência da faculdade das inclinações? Mas então as paixões não são comuns à alma e ao corpo? Elas pertencem apenas à alma? Não, disse, ao corpo também, pois é mistério um fervilhamento do sangue da bile e, em geral, uma certa disposição do corpo para impulsionar nossos desejos, por exemplo, o desejo sexual. Por outro lado, a tendência ao bem não é uma afeição comum, mas uma afeição própria à alma, e é assim diversas outras, e são assim e diversas outras tendências. E há certos argumentos que não permitem relacionar todas as tendências ao composto. Enfim, quando um homem sente os desejos do amor, é certo este homem que deseja. Mas em outros sentidos é sua faculdade de desejar. Em que sentido? É o homem que começa a desejar e a faculdade de desejar segue-lhe? Mas como o homem pode desejar se sua faculdade de desejar não estiver em movimento? É, portanto, ela que começa. Mas como começará ela se o corpo não recebeu previamente tal ou qual disposição? Tralinha. Sexto. Talvez seja melhor dizer que essas faculdades, por sua única presença, fazem agir aqueles que as possuem. Elas mesmas permanecem imóveis e fornecem somente o poder de agir àqueles que as possuem. Se é assim, é preciso admitir que quando um animal sofre, o princípio da vida do composto não é ele mesmo afetado por paixões ou por atos que não pertencem senão ao ser que possui a vida. Ora, não é a alma, mas é o composto que possui a vida, em parênteses, ou ao menos a vida do composto não é a da alma, fecha parênteses, ponto e vírgula. E não é a faculdade sensitiva que sente, mas o ser que possui essa faculdade. Contudo, se a sensação, movimento que se opera através do corpo, alcança a alma, como se faz que a alma não sinta? Há sensação graças à presença da faculdade sensitiva da alma. Quem, portanto, sente? O composto. Portanto, se a faculdade sensitiva não é movida, como se pode falar ainda de um composto, quando não se faz entrar nem a alma nem suas faculdades? Sétimo, eis que, para que esse composto exista, a alma, pelo único fato de sua presença, não se dá na mesma e tal como é ao composto ou a um dos seus termos, mas do corpo vivo e de uma espécie de dominação que ela lhe dá, ela produz um termo novo que é a natureza do animal. E é essa natureza que pertence às sensações e às outras afeições que se atribuem ao animal. Daninho, contudo, somos nós que sentimos. Como é possível? É que nós não somos separados do animal assim constituído, nem tampouco de outros elementos mais preciosos que entram na substância total do homem, que é feito de elementos numerosos. Quanto à potência sensitiva da alma, ela deve perceber não as coisas sensíveis, mas as marcas que se produzem no animal e como a seguir a sensação. E essas marcas são inteligíveis. A sensação externa não é senão o reflexo dessa sensação própria à alma. Ela é mais verdadeira e mais real que esta. E ela é uma contemplação impassível das formas. Dessas formas nascem os atos, cuja alma recebe o poder diretor que ela tem, única, sobre o animal, a saber, a reflexão, a opinião e as noções intelectuais. É lá, sobretudo, que nós estamos, sem dúvida. Tudo o que tem lugar antes nos pertence, mas o que tem lugar a partir desse ponto constitui esse nos, esse nós, que do alto dirige o animal. Outra linha: nada impede de dar o nome de animal a todo esse conjunto que compreende as partes inferiores e misturadas ao corpo, e a partir daí uma parte superior que é o homem verdadeiro. As partes inferiores são em nós como os leões e as bestas de toda a espécie. O homem verdadeiro coincide com a alma racional, e quando ele raciocina, somos nós que raciocinamos, pelo próprio fato que os raciocínios são produtos da atividade da alma. Outra linha, 8. Que relação temos com a inteligência, ao entender por esta palavra, não a disposição que a alma tem da inteligência, mas a própria inteligência, abre parênteses, contudo, a própria inteligência que possuímos está acima de nós, fecha parênteses, possuímos-la todos em comum, ou cada um em particular, então é assim, ao mesmo tempo em comum e em particular, ponto de vista, em comum, porque ela é uma e indivisível, e em toda parte a mesma, em particular porque cada um de nós a possui integralmente em sua própria alma. Possuímos também as ideias de duas maneiras, dois pontos. Na alma elas são desenvolvidas separadas uma da outra. Na inteligência elas estão todas em conjunto. Na linha, como conhecemos Deus? Como um princípio que se coloca acima da natureza inteligível do ser real. A partir de Deus, nós estamos no terceiro estágio. A alma é feita, diz Platão, de uma essência indivisível que vem do alto e de uma essência que se divide nos corpos. É preciso entender que se divide nos corpos da maneira seguinte. Ela se distribui em toda a extensão de um corpo segundo a grandeza do animal, embora para o universo inteiro haja uma alma única. Pode-se ainda entender assim. Imaginas que ela está presente aos corpos porque ela nos ilumina. Ela não produz os animais ao compô-los dela mesma e de um corpo. Ela permanece imóvel e não dá dela senão reflexos que são como os reflexos de um rosto em diversos espelhos. Seu primeiro reflexo é a sensação que está no animal composto. Da sensação vem todas as espécies da alma. Elas procedem uma da outra e alcançam a alma geradora e vegetativa, pois a potência de produzir e executar uma coisa diferente de si, sem contar a potência que, para produzir, se volve para a obra que ela executa. 9. Essa alma imóvel é, portanto, libertada de toda responsabilidade nas faltas que o homem comete e nos males que sofre, pois esses males, essas faltas, não se encontram, disse, senão no animal e no composto. Contudo, já que a opinião e a reflexão pertencem à alma, como dizer que ela é impecável? Pois há opiniões falsas que fazem bem do mal. Nossas faltas vêm da vitória que ela obtém sobre nós mesmos. A parte pior do ser múltiplo que somos, quero dizer, o desejo, a cólera, uma imaginação viciosa. Quanto ao pretendido raciocínio falso, é na realidade uma imagem que não espera pelo julgamento da reflexão. Fazemos, pois, o mal cedendo aos piores elementos da nossa natureza. Da mesma forma, tendo de submeter as sensações à crítica da reflexão, nos acontece, com o único sentido comum, ter ilusões visuais. A inteligência nos teria tocado? Não. Ela resta, portanto, impecável. É preciso dizer também que somos impecáveis, na medida em que tocamos o objeto inteligível que está na inteligência, ou antes não na inteligência, mas em nós, pois pode-se bem possuir o inteligível sem tê-lo atualmente à sua disposição. Outra linha. Distinguimos, por consequência, dos fatos comuns à alma ou corpo, fatos próprios à alma. Uns são corpóreos, ou ao menos não existem sem o corpo. Os outros não têm necessidade do corpo para estar em ato. São os fatos próprios à alma. Tal é o pensamento discursivo. Esse pensamento, que submete a críticas e mais derivadas da sensação, contempla já ideias e as contempla ao senti-las de alguma forma. Entendo, ao menos, o pensamento discursivo no sentido próprio que pertence à alma verdadeira. Esse pensamento discursivo verdadeiro é o ato de compreender pela inteligência. Ela é, algumas vezes, a assimilação e o laço das coisas exteriores com nossas ideias internas. Na linha, portanto, a alma permanece, apesar de tudo, imóvel e sempre interior a si mesma. As modificações e as perturbações que sentimos vem das partes que estão ligadas à alma e das afeições do composto, tal como definimos mais acima. 10. Contudo, se a alma está em nós e se nós sofremos, segue-se que a alma sofre do mesmo modo que ela age quando agimos. É que a palavra nós designa o meio composto, tanto que, sobretudo, nós não estamos separados do corpo. E o mesmo se diz, nós sofremos quando o nosso corpo sofre. E a palavra nós pode pois, designar ou a alma com a besta, ou então o que está acima da besta. A besta é o corpo dotado de vida. Outra linha. Outro é o homem verdadeiro e puro de toda bestialidade. Ele possui virtudes intelectuais que residem na própria alma que separa do corpo. Em nosso sejuro mesmo, ela pode dele se separar, pois quando ela abandona tudo, abandona totalmente o corpo, a vida do corpo, que vem de sua iluminação pela alma, vai-se com a alma e a segue. As virtudes não intelectuais que vêm do hábito do exercício pertencem ao composto. Os vícios também, assim como a inveja, a piedade, E a amizade. Há uma amizade que ressente o composto, uma outra que é do homem interior. Nas crianças, as faculdades que vêm do composto são muito ativas, mas o composto recebe muito pouco a luz do alto. Quando esta luz não age sobre nós, é que ela volta sua atividade para a região superior. Ela age sobre nós, quando ela desce até a parte média da alma. Que? Não somos também esta região superior? Sim, mas é mistério ainda que nós tenhamos a percepção, pois não utilizamos sempre o que nós possuímos. É mistério, por isso, orientar a parte média da nossa alma para o superior ou para o inferior e fazer passar nossas faculdades da potência ou da disposição ao ato. E as bestas? Em que sentido tem a vida? Se há nelas, como se diz, almas humanas que pecaram, a parte superior e separada dessas almas não vem jamais até a besta, elas assistem, mas seu ser, sem lhes estar presente, sua consciência atinge somente o reflexo da alma que está unida ao corpo. Seu corpo recebe suas qualidades desse reflexo da alma. Se não é uma alma humana, que se introduziu nos animais, sua vida, então, é provinda da iluminação do corpo pela alma universal. 12. A alma disse, não pode pecar. Por que, então, os castigos? Essa tese está em desacordo com a opinião daqueles que dizem que a alma peca, que ela se corrige, que ela sofre dos castigos no Hades ou nos corpos em que ela passa. Que se dá a sua adesão à opinião que se queira. Talvez se possa descobrir, contudo, um terreno de acordo. A tese que admite que a alma não pode pecar, quer nela um ser absolutamente simples, tal que a alma seja idêntica ao ser da alma. A tese que admite que ela pode pecar, acrescenta a esta alma e combina com ela uma outra espécie de alma sujeita às paixões indignas. A alma torna-se então um composto. É esse composto que sofre em seu conjunto, e é ele que peca e que sofre o castigo. Mas não é o ser simples de que falamos. É do composto que Platão diz: nós temos visto a alma como viu Glaucus, o deus marinho. Se se quer conhecer sua natureza, é preciso bater forte para enlever tudo que a ela se acrescentou, considerar o amor que ela tem da sabedoria e ver a que ela se prende e a quais são suas afinidades. Vamos passar para outra parte.